Simplicidade é tudo na vida, por isso que eu sou filho dela. Tô na moral, mas já passei muito sufoco, com a corda no pescoço querendo me enforcar. Eu vim a sorte iluminar o meu destino e o meu sonho de menino consegui realizar. Não abandono a minha comunidade, sou um retrato daquela simplicidade. Eu não preciso tirar onda de bacana, eu não sou um rebelde da grana, minha vida eu sei levar. Tô na moral, mas já passei muito sufoco, com a corda no pescoço querendo me enforcar. Eu vim a sorte iluminar o meu destino e o meu sonho de menino consegui realizar. Não abandono a minha comunidade, isso aí. Sou um retrato daquela simplicidade. Exatamente isso. Eu não preciso tirar onda de bacana, eu não sou rebelde da grana, minha vida eu sei levar. O meu orgulho é ser orgulho dessa massa que sorrindo me abraça e me ajuda a comemorar. Um bate-papo, uma porrinha, um carteado com a minha rapaziada, não consigo dispensar. Nada de uísque importado, prefiro chope gelado. Todo final de semana, com grana ou sem grana, vou pago o dia, vamos lá. Nada de uísque importado, prefiro chope gelado. Todo final de semana, com grana ou sem grana, vou pago o dia. Já tá provado que a minha vida é show, é show. Bola na rede, vou pra torcida. É gol, é gol. Já tá provado que a minha vida é show, é show. Bola na rede, vou pra torcida. É gol, é gol. Ih, velho. Tô na moral, mas já passei muito sufoco. A mulher no pescoço querendo me enforcar. É isso aí. E a minha sorte iluminar o meu destino e o meu sonho de menino consegui realizar. Comunidade. Sou um retrato daquela simplicidade. Simplicidade. Eu não preciso tirar onda de bacana, eu não sou refém da grana, minha vida sem levar. O meu orgulho é ser orgulho dessa massa que sorrindo me abraça e me ajuda a comemorar. Um bate-papo, uma porrinha, um carteado com a minha rapaziada, não consigo dispensar. Nada de uísque importado, nada. Prefiro chope gelado, gelado. Todo final de semana, com grana ou sem grana, vou pago o dia. Nada de uísque importado, importado. Prefiro chope gelado. Ei, que há? Vamos nessa. Vamos pro samba, rapaziada. Já tá provado que a minha vida é show, é show. Bola na rede, vou pra torcida. É gol, é gol. Já tá provado que a minha vida é show, é show. Bola na rede, vou pra torcida. É gol, é gol. É show, é show. Peço sardinha. É gol, é gol. Eu tô de olho na moreninha. É show, é show. Vê se não olha que vai ser minha.